A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje deixo-lhe dicas de como ajudar alguém que está a passar por um ataque de pânico. Os ataques de pânico são crises de ansiedade aguda que duram normalmente 10 a 15 minutos e que dão a sensação de medo e ansiedade intensos e extremos, com sensação de desmaio ou morte para a pessoa que os sente. Normalmente são espontâneos, ou seja, aparecem do nada, e provocam sensação de palpitação forte, suor, tremores, falta de ar, náuseas, dor no peito, sentimento de calafrio ou de calor, formigueiros, sensação de irrealidade, como se sentisse fora de si, e ainda o medo de morrer ou perder o controle. São diferentes dos ataques cardíacos, já que estes duram mais e são mais intensos e agudos ao nível do peito, como uma dor mais física. Os ataques de pânico, quando aparecem, deve esperar 10 a 15 minutos que passem, e se for a pessoa que assiste alguém a passar por isto, deve dar espaço à pessoa, levá-la para um local mais tranquilo se possível, tentar que a pessoa se foque na respiração, ajudando e respirando em conjunto com ela. Têm de ser inspirações e expirações profundas, inserindo e expelindo o máximo de ar dos pulmões. Ajuda a retirar a atenção sobre os sintomas corporais, focando num objeto, num sabor ou cheiro fortes, ou num objeto muito frio, como um gelo, ou muito quente, como uma botija de água quente, com o que a pessoa se sinta mais confortável. E ainda, os ataques de pânico são situações sérias que tendem a repetir-se e que denunciam perturbações de ansiedade. É importante tentar que a pessoa encontre ajuda psicológica. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail, disponibilizado no site da rádio ou nas redes sociais em A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30. Ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.